18825, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna, 133, décima 25. A gente vai chamar agora o centro amazônico 1251, alternado 3325, gol 1185. Graças e até a próxima. Até. Chamar ao centro Recife. Papagaio Whisky Charlie Mike, contato radar na decolagem, sul para o nível 120 na saída coral. Gostaria de uma centena com o sinal, entra autorizado nível 120. Bom, 398, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 0119. S 050, gol 398. O que você vai fazer com o seu da esquerda para matar? Quanto é feio? Vivo desvio, reposto o término, papatango e esse Jack Mike. Quatro zero, sete zero, prossiga. É, por favor, poderia confirmar qual é a nossa subida prevista para Campinas? Provável da Leda Bridge. Ainda não tem plano do senhor, o senhor sabe para que horário que é o plano? Sim, é o 47, na falta meia hora. Ok, tá quase pré-ativo aqui pra gente. Aguarde apenas uns 3 minutinhos pra cola. Ok, sem problema, também escuta, obrigado. Puxa, está na minha drive 5827 no 4. 5827 está livre no 4, chama pro táxi. Chama táxi 5827. Tráfego Salvador, boa noite, o Oxalé 6310, informação Sierra, solicita autorização para Recife. 6310, autorizado Salvador Recife, via pelo ISC 58, nível 350 autorizado, realiza o perfil da saída Puca, transição Aracaju, decola da 10 com curva à esquerda, o código 5475 e o controle 208. Transponder novamente, senhor. 6310, autorizado Salvador Recife, via pelo ISC 58, nível autorizado é o 350, a saída Puca, transição Caju, decola da 10, curvando à esquerda, aciona o código 5475 e controle no 208. Oxalé 6310, autorizado para Recife, nível 350, através da pelo ISC 58, a saída vai ser a Puca, transição Aracaju, após decolagem, curva à esquerda, 5475, transponder 120.8, o controle de saída, 6310. Despejamento correto, chame pronto no portão 612, o 6310. O controle Aracaju, solicita que eu venha na prova do Alfa Romeo 363, se possível. Alfa Romeo 363, 35216. Chame pro táxi simultâneo com o WebJet no 4, coordene com o solo em freio. Afirmativo, tá livre no 5, simultâneo com o Web no 4, vai coordenar 62, Zerona. 2 mil pés, altímetro no 0 no 9, reporte estabilizado. É 2019, posto estabilizado, 398. Taxi Web 5827, tá com 159 a bordo, 3h45, alterna com 20. 9 a bordo? Afirmo. King Alpha, considera 2186, altímetro no 019, bom voo, boa noite, Web 5827. King Alpha, 286, 019, 527. Recife Charlie Mike, mantenha a flor de coral, após coral, o controle Ilhéus avaliará a possibilidade de voar direto para o momento negativo. Táxi Oxane, a minha 201 com 81, 3 horas e 52, alternando com fins. Qual foi o B? 81, senhor. Teste, táxi, segunda direita, Índia Alfa, continuando 2186, altímetro no 019, então bom foi, boa noite. Índia Alfa, lá 286, obrigado, boa noite, bom trabalho. Autorizado. Salvador, boa noite, 076748. Amari, descendo para 1-5-0. 076748, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada Amari, altímetro no 019. Para o nível 050 na Amari, 1019, 076748. Autorizaria para onde? Autorizado. Projetado. Trip 5216, serviço radar encerrado, 63 milhas nordeste de Salvador. Mantém o nível no 30, chama agora o controle Aracaju. 1-2-0-3. 1-2-0-3. Obrigado, boa noite. 5216. Estabilizado, avistando, voo 398. Voo 398, completa final, torre 118, decimal, meia dúzia. 86, obrigado. Objeto 5827, conforme instruções do Centro Recife, subrestrito ao nível de voo 340. No caso de falha de comunicação, o nível 340 será o nível final. 340, caso de falha, vai ser o final 5827. Correto. Controle, por gentileza, poderia coordenar 527, voa bridge, né, presente? Aguarde. Salvador, muito boa noite, Xaré 6201, decolado, sua escuta. Xaré 6201, boa noite, contato radar na decolagem. Estou para o nível 360 na saída da EL, após lida direto bridge. 360 na da EL, após lida direto bridge. Poderia voar a lida na presente, senhor, Xaré 6201? Autorizado, direto lida. Direto lida, 6201, grato. Objeto 5827 vai manter a saída, o centro Recife não autorizou voar direto pico. Vai manter a saída, permanece restrito 340, senhor? Tá certo. Tango Whisky Charlie Mike, serviço radar encerrado 55 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível 100 e chama agora o controle Ilhéus 120-1. Objeto 6748, autorizado a final do procedimento LSXY no 0, desça para 2 ou 10, altímetro no 0 no 9, reporte estabilizado. Procedimento autorizado, reporte estabilizado, desça para 2 ou 10, 19, 67, 48. Boa noite, Bruno 3, 1, 3, 3, decimal 25 2, 5, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7. 6201, chama agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-25. 351-25, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, Oxané 6310, pushback, acionamento na posição 06. Tá livre, Oxané 6310, chame táxi. Atualizado, pushback, acionamento, reportar ataque, 6310. Azul 4071, pronto pra cobra, estou 360 para Campina. 071, Campina nível 360 está autorizado, via Pesolo 10, até Bridge, Bravo com meu Índia Delta Eco, Bridge, após intercepta com Zulu 16, prossegue na Pesolo 16 até Belo Horizonte, Bravo até Zulu, após direto Trive e após conforme rota do plano. Colada 10, curva direita na subida da El, após Leda. Depois, direto Bridge, aciona 5504, controle 120.8. Sente autorizado no 360, aprovou 10, Bridge, aprovou 16, Belo Horizonte, Bridge, depois via rota, aqui tem 10, Dael, Leda, transponder 5504, frequência 120.8, lógico que está sendo ativo. 120, decimal 80, azul 4071, portão 1, chame pronto, pushback. 120, chamará. Alô, boa noite, o Tango 362. 362, Natal, copiou 370, informação Tango. Afirmo 370, informação Tango. 2 Natal, nível 370, estão autorizados, via Zulu 10, na coluna 10, com curva esquerda na subida Cuca, transição Cuca, transição Zipar, aciona 5476, controle 120.8. Autorizado Natal 370, saída de Cuca, transição Zipar, decola da 10, curva esquerda, tem o código 5476, pode colar 120.8. Eu vi Upper Zulu 10, Upper Zulu 10. Afirmo, Upper Zulu 10. Assistor MM2, portão último e pronto, pushback. Espera quando pronto, 3 horas e 20, com o Natal. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10, via Índia e Alfa, no ponto de espera Torre em 1, 18.6. Índia Alfa, ponto de espera 26, 23.